A Sura do Altíssimo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Glorifica o nome de teu Senhor, o Altíssimo. Tudo criou e formou. E que tudo determinou e guiou. E que fez sair a passagem. E fê-la feno enegrecido. Nós far-te-emos ler e de nada te esquecerás. Illa ma sha Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Exceto do que Alá quiser. Por certo, Ele sabe o declarado e o que se oculta. Facilitar-te-emos o acesso ao caminho fácil. Então, lembra-lhes se a lembrança os beneficiar. Lembrar-se-á quem receia Alá, e evitá-lo-á o mais infeliz. Se queimará no fogo maior. Seguida nele, não morrerá nem viverá. Com efeito, bem-aventurado é quem se dignifica. E se lembra do nome de seu Senhor e ora. Mas vós dais preferência à vida terrena. Enquanto a derradeira vida é melhor e mais permanente. Por certo, isso está nas primeiras páginas. صحف إبراهيم وموسى nas páginas de Abraão e de Moisés.